Ok, encerrando aqui, vamos encerrando mais um programa José Loyola Filho, com a participação aqui inesperada, musical do grande Juan Lementes. Canta aí, meu filho, e até o próximo sábado. Los de fuera, los de fuera, cosita papá, tenga que la papi. Los de fuera, los de fuera. Yo no pude negar el gustito que hice para ti. José Loyola, filho, bodega do Manila. Bodega do Manila. Aí você ouviu José Loyola Filho, o rei da procrastinação, e a Bodega do Maguila agora vai fazer uma pequena pausa para os nossos anunciantes, os nossos sponsors, quem bota o feijão no prato das nossas emissoras parceiras, porque para mim mesmo não vai nada. Todo mundo que eu divulgo aqui, eu divulgo realmente por gostar, por acreditar no projeto, mas eu mesmo em si não ganho um centavo em cima, beleza? Então, 2 minutinhos só é o tempo da gente tomar uma água, garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, e daqui a pouco a gente volta trazendo muito mais música, muito mais variado aqui no mesmo no nosso programa Bodega do Maguila. Sai daí não, hein? Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Bodega do Maguila. Tá precisando divulgar a sua empresa ou dar aquele upgrade na sua marca? A IJS Publicidade pode te ajudar. Gravamos offices e spots comerciais para divulgação em rádios e carros de som, editamos vídeos para canais do YouTube e redes sociais, e criamos artes e identidades visuais para empresas. Entre em contato e faça seu orçamento. 89 99992 7022. IJS Publicidade. Conte conosco para divulgar o seu negócio. Ah, e agora estamos de site novo, hein? Acesse aí, bit.do/IJS Publicidade. Não deixe a Bodega do Maguila sair do ar. Ajude com qualquer valor através do site apoiocoletivo.com/bodega, com U de uva. Chegou a hora de impulsionar suas vendas. A Iuraf Eletrônica apresenta as maquininhas Point do Mercado Pago, a solução ideal para você lucrar com seus negócios, sem aluguel nem taxa de adesão. Conte com a praticidade em aceitar as principais bandeiras de cartões de crédito e débito, e a tecnologia em aceitar pagamentos por aproximação e QR Code. Não deixe para depois. Acesse bit.do/YURAF Mercado Pago e garanta sua maquininha com desconto e condições especiais. Iuraf Eletrônica, uma nova forma de facilitar sua vida. RCB AM, a rádio que chega mais longe e cada vez mais perto dos seus ouvintes. Baixe nosso aplicativo e tenha a Rádio do Povo aí na palma da sua mão. Economia, graças a Deus eu tô sossegado, comprando com melhor preço no supermercado Goiás. Produtos alimentícios, frutas, verduras e muito mais. Supermercado Goiás, tem o que preciso, eu só compro lá. Supermercado Goiás, faço economia, tem mais qualidade, atendimento e mais garantia. Supermercado Goiás, faça economia, tem variedade e o melhor preço todo dia. Na RCB AM, música e informação com descontração de Hamilton Mendes. Hamilton Mendes Show. Todos os sábados de 5h30 às 9 horas da manhã, programa do Ferreira Júnior, com muitas músicas, informação e entretenimento. 5h55. Tudo novo, tudo novo. Da RCB AM, a Rádio do Povo. Sábado, meio-dia, Regis Oliveira comanda o Momento Gospel. Agora é domingo de manhã. O programa Divino Nascimento agora é aos domingos. das 8 ao meio-dia, aqui na sua rádio RCB AM de Campos Belos, Goiás. No programa Divino Nascimento aos domingos, você vai ouvir muita música sertaneja, muitas informações, sorteios de brindes e o melhor de tudo, a sua participação através do WhatsApp 62 998355533. Baixe o aplicativo da rádio RCB AM no Google Play para o seu celular e ouça a nossa programação. Acesse agora mesmo o site da sua rádio Nova RCBM, www.rcbm.com. Fique por dentro da nossa programação e curta os melhores lançamentos mundiais onde você estiver. É a sua rádio Nova RCBM cada vez mais perto de você. Rádio Nova RCBM, Campos Belos, Goiás. Celular, a evolução do mundo digital. Trabalhamos com assistência técnica, compra, venda e troca de celulares. Telefones 062-3451-2127 ou 0629-9610-0480. Falar com nosso parceiro Cássius. Mundo do Celular se encontra na Rua do Comércio, no coração de Campos Belos de Goiás. Mundo do Celular, a evolução do mundo digital. Vem pra cá você também. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Agência de Serviços. Serviços de poda de árvores, roçada com roçadeira. Batemos veneno, hidráulica, demolição de construção e carregamos para jogar fora. Carregamos todo tipo de objetos para jogar fora ou não. Serviços de serralheria, eletrônica, publicidades, conserto de eletrodomésticos, mototáxi e muito mais. Agência de Serviços. Fornecemos nota fiscal. Fale com Regis Oliveira. Zap 62 99668 1902 ou 3451 1590. Campos Belos, Goiás. Tudo novo na RCB AM, a Rádio do Povo. 11 horas, programa A Voz da Libertação, da Igreja Deus e Amor, com o pastor Manuel Pacífico. 5:58. Dance Revolution com Daniel Bitello. Sentiu o clima? E assim que a gente vai, Will Nanny Wells com I Am Trans, depois dessa virada magnífica que eu fiz no vinil, aqui ó, ao vivo, pra quem tá ouvindo Dance Revolution.